aconteceu, mas continuo na correria, lutando por dias melhores na periferia. A estrutura ainda é pouca, cresce a quantidade de boca, em busca do filho a tiazinha tá louca. Bebeu a boca, rolou o pipoco, morreu mais um mané. Eu tô livre dessas tretas e permaneço de pé. Um boteco a cada metro é um convite. Enchei a cara, sem limite, quase ninguém resiste. No campinho de terra da vila não, não vejo mais pelada. De revólver na mão, na ilusão ali está a molecada. E as molecas da minha área com menos de 12 já estão grávidas. A vida aqui é embaçada, mesmo assim não me acomoda. Ajudo meu povo de algum modo, se for preciso eu incomodo. Faço a rima, leio a bíblia, falo até acabar a saliva. Não me vergonho, pois o que quero somente aqui meu povo vive. Eu sigo em frente de beco em beco pra pregar minha mensagem. Pra resgatar os irmãos do fundo do poço não falta é coragem. Enquanto respiro, me inspiro em falar pelo meu povo. Tropecei, caí, me levantei, olha eu aqui de novo. Ao contrário que você queria, tô firmão. Tô na correria. Vive a maioria. Correria. Corra sempre atrás do que é seu. Pra sobreviver aqui é correria desde cedo. Capitalismo selvagem nasce e saia correndo. Essa é a primeira lei, talvez a base de tudo. Não importa, sobrevivo, o que vier depois é lucro. Tire 100 vezes de 10, porque só 10 não é o bastante. Aproveite se tiver, aqui não tem segunda chance. Cada cabeça uma forma de pensar. Caçar um trampo, meter fita, quem sou eu pra julgar? Pois em tudo que se vê, nem sempre é o que parece. O crime pode ser o erro. Acorda cedo todo dia, jogada de mestre. Honestidade, malandragem, escolha seu caminho. Fique esperto com o que faz, o jogo é decisivo, hein? Dinheiro é bom, também quero, só não vou morrer por ele, muito menos me deixar escravizar. Correria. Faça as minhas do meu jeito, na humildade de um guerreiro. Sou a vida pra poder te ensinar. Correria, porque se desistir já era. Faça o bagulho acontecer, não espera. Aí doidinho, nota de 100, não marca touca na esquina. Ao contrário que você queria, tô firmão. Tô na correria. Como vive a maioria. Correria. Corra sempre atrás do que é seu. Faz o corre, nego, mas não atrasa o seu irmão. A placa indica, segue em frente na direção das barreiras, você tem que quebrar. Muralhas atravessar para vencer e ter o seu lugar. No cenário hip hop é o que seja. Vencer na vida, meu irmão, como você deseja. Vai, segue em frente, não desvia. Como um guerreiro Tupac, maluco, firma. Sua autoestima está dentro de você, só basta você querer libertar quem está preso, aí Zé. Aquele guerreiro que clama por despertar, que insiste em clamar. Então liberte o nego, vá. Corra atrás dos seus sonhos. Nino Black ensina como. Tem que lutar, perseverar. Você só perde quando a batalha acaba. Nino Black segue em frente e rima. Não importa o clima, meus irmãos confirmam. Guerreiros de atitude aqui. Mano, fete voz com malu. Fala-me. Ao contrário que você queria. Confirmar. Tô na correria. Como vive a maioria. Correria. Corra sempre atrás do que é seu. Ao contrário que você queria. Confirmar. Tô na correria. Como vive a maioria. Correria. Sempre atrás do que é seu.